Graça e paz a todos. Irmãos, no final nós vamos cantar esse hino de novo. Já vou avisar o louvor. Esse hino é lindo demais. Amém? Podemos sentar, igreja? Irmãos, hoje é um dia especial para mim. Hoje eu estou completando. Eu não vou pedir para ninguém chutar a minha idade, que isso é perigoso. A gente pode ter surpresas desagradáveis. Então eu vou falar para os irmãos, hoje eu estou completando 31 anos. Nasci no dia 15 de setembro de 1980. E o pastor Paulo hoje está ministrando para casais em Porto Alegre. Ele disse: Vini, vou te dar um presente e vou te dar o privilégio de pregar no dia do teu aniversário. Quando ele disse isso, eu fiquei muito feliz e nervoso. E aí fui para casa comemorar meu aniversário, passei o dia trancado no quarto, orando, clamando por misericórdia e pedindo que Deus nos revelasse a vontade dele. Irmãos, o aniversário, ele é para mim, mais ou menos, um primeiro do ano particular. Quando a gente tem virada de ano, todos nós fazemos retrospectivas, pensamos, olhamos para trás, avaliamos o que deu certo, o que deu errado, temos sonhos, planos para o futuro. E eu entendo que no aniversário da gente também é uma oportunidade para fazer isso. Hoje eu completo 31 anos e não tem como não lembrar de coisas da minha história. Não tem como não olhar para trás e ver o que Deus fez de bom, ver o que eu fiz de ruim, o que Deus fez de bom, o que eu fiz de bom também, porque a gente não pode só fazer coisa ruim a vida toda. Mas é um tempo onde eu fui refletindo. E aí eu queria repartir com a igreja uma palavra que está lá no livro de Gênesis, capítulo 12. Eu fui olhar um pouquinho para a vida de um homem chamado Abraão. E em poucos minutos, nessa noite, eu quero falar sobre toda a vida de Abraão. A minha esposa me ajudou bastante hoje de tarde, me deu muito conselho. Amor, pregação de uma hora e meia na quinta de noite faz os irmãos dormirem. Então, ajuda. Se eu pregar muito, a culpa é minha. Se eu pregar menos e for bom, aí agradeço a minha esposa. Amém? Irmãos, eu olhei para a vida de Abraão e fiquei meditando um pouco na história desse homem. Gênesis capítulo 12, no verso 1, diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, aqui está Deus falando pessoalmente com Abraão. O Abraão, que aqui não é Abraão, mas é Abrão, porque o nome dele ainda não tinha sido mudado. Mas se eu mudar aqui, me entenda. Aqui, Abraão, ele está tendo uma experiência com Deus. Aonde Deus fala com ele de forma inquestionável. Irmão, você sabe quando Deus fala contigo? Isso é simples? Às vezes não. Às vezes a gente acredita que Deus está falando com a gente, mas de repente no coração da gente já começa a brotar uma incredulidade e a bendita pergunta: será? Isso é Deus? Isso não é Deus? Bom, hoje nós temos a Escritura, que é a base de tudo o que Deus fala. Deus não fala somente através da Bíblia. Deus fala por revelação, Deus fala por sonhos, Deus fala através de irmãos, Deus fala de várias formas. Deus fala através de um sentimento que brota no nosso coração. Porém, todas essas formas de Deus falar com o seu povo, todas precisam passar pelo critério bíblico. Deus jamais vai falar algo a você que vá contra a Escritura. Deus não vai te dar uma palavra: se separa da tua esposa, deixa teus filhos para trás e casa com a vizinha. Deus não, isso não é Deus, irmão. Isso é o diabo, é o maligno, é teu coração, tua alma. O casamento está ruim, procura ajuda. A Igreja do Mover tem um ministério de casais muito abençoado. Procura os líderes, nós podemos caminhar perto de você. Deus fala pessoalmente com Abraão. E Abraão não tem a Bíblia. E Abraão não tem o nosso contexto. Então ele tem uma experiência pessoal com Deus. Agora, irmãos, o que é que Deus está falando para o Abraão? Para ele sair da terra dele, da parentela, que Deus quer fazer desse homem uma grande nação. Irmãos, Deus está falando para o Abraão coisas sobre o futuro dele. Não é à toa que o ser humano tem uma ansiedade pelo futuro. Na minha adolescência, eu olhei os filmes de Volta para o Futuro 1, 2 e 3. Quem é que lembra disso? É, os irmãos mais novos não conhecem, mas peguem na locadora em VHS, De Volta para o Futuro. Por que que o ser humano tem essa ânsia? Por que que pessoas procuram, pessoas que mexem com feitiçaria? Eu quero saber meu futuro, eu quero conhecer o que vai acontecer na minha vida, eu quero descobrir. Essa ansiedade está dentro de nós. E o crente em Jesus, que anda em comunhão com o Senhor, tem momentos que Deus fala do futuro. Tem momentos na vida da gente que Deus revela o que Ele espera, o que Ele planeja para nós no futuro. É o que está acontecendo com Abraão. Irmãos, quando Deus entrega essa palavra para Abraão, ele tem 75 anos. Quem aqui tem 75 anos ou mais? Faz um sinal para mim com a mão. Quem aqui tem 75 anos ou mais? Está levantando a mão do Ezequiel, não pode. Aqui tem alguém, ali a dona Renê. Mais alguém? Lá em cima. Aqui a dona Pedro. Dois ou três, pouquíssimos de nós, já alcançamos 75 anos de idade. Abraão com 75 anos recebe essa palavra de Deus, de que a partir dele, Deus desejava fazer uma grande nação. Irmãos, o Abraão, tem uma criança competindo comigo, o Abraão precisou de muita fé para acreditar nessa palavra. Abraão com 75 anos recebe uma palavra da parte de Deus, de que a partir dele vai sair uma grande nação. Só que tem um detalhe, igreja, que a maioria de nós já conhece. Nesse momento da história da vida desse homem, ele não tem filhos. A mulher dele não podia ter filhos. E nesse tempo bíblico, se casava muito cedo. Isso aqui é especulação minha, segundo a minha própria teologia aqui, da minha cabeça. Eu imagino que Abraão deveria ser casado há mais de 50 anos. Nessa fase da vida aqui. Se casavam cedo e ele tinha 75 anos, talvez aqui os homens casariam em torno de 30 anos. Tem essa possibilidade. Ou não, não tem como saber. Mas, ou seja, Abraão está casado há muito tempo. E ele não tem filhos. Não parece estranho Deus vir e te dizer algo que vai completamente contra a realidade que você está vendo? Deus, tu sabe o quanto eu quis um filho, o Senhor nunca me permitiu tê-lo. Agora o Senhor vem e diz para mim que a partir de mim vai sair uma grande nação? Deus, eu não estou entendendo. Deus, eu não estou conseguindo alcançar, ter fé para crer nisso. Eu tento ter filhos há anos e não consigo. Bom, mas agora, aos 75 anos, Deus entrega uma palavra para ele. De que a partir dele, sairia uma grande nação. Abra comigo rapidamente em Gênesis, fique com o livro de Gênesis aberto, irmão. Gênesis capítulo 15. No verso 1. Gênesis capítulo 15, verso 1. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Até aqui, irmãos. Irmãos, de novo, Abrão tem uma experiência com a palavra. De novo, Deus se manifesta a ele e traz a ele uma palavra. Abrão, diz o texto ali, depois desses acontecimentos, depois que Abrão recebeu a primeira vez a promessa de Deus, ele teve dificuldades com o sobrinho dele, com Ló, ele teve lutas, conflitos, aconteceram coisas, e nesse tempo, a história dele está passando, irmãos. Irmãos, eu e você não temos poder sobre o tempo. Quando eu era criança, eu pensava: uau, o dia que eu tiver 18 anos, eu me imaginava com um carro, passeando assim, sabe como os magrinhos fazem? Baixa todo o vidro do carro, se põe um braço para fora, segura na direção. Com 18 anos eu era office boy de uma ótica, ganhava uma merreca, andava de ônibus quando o ônibus vinha, quando não vinha andava de a pé. Mas aqui Deus está falando de novo para o Abrão: Abrão, o tempo está passando, tu tem lutas, tem, mas eu tenho um propósito contigo. O tempo está passando, eu sei. Irmãos, eu estou para ver tempo passar tão rápido como em Canoas. Eu voltei para Canoas em 2007. Eu lembro quando eu e minha esposa chegamos em Canoas de volta. O Bolacha nos ajudou a ver casa, os irmãos aqui da igreja nos abençoaram. Isso foi em 2007, irmãos. A gente já está em 2011. O tempo, e para o Abraão não era diferente, o tempo estava passando. E ele continua sem filhos. E agora, para piorar a situação dele, ele está sem filhos, o tempo está passando, o corpo dele está envelhecendo, e ele ainda tem a palavra do Senhor. Ele ainda tem uma promessa de Deus, que ele não consegue contemplar de que jeito ela vai se cumprir. O tempo passa, e aí ele ali, só com a promessa, aí o Senhor fala para ele, que o herdeiro dele não vai ser o Damasceno. O teu herdeiro, Abraão, não vai ser o Eliezer. Não vai ser esse menino que nasceu na tua casa. O teu herdeiro, ele vai ser gerado de ti. E depois no verso 6 ali em diante chega a dizer: Abraão, olha para as estrelas, olha para o céu. Tenta contar elas. Assim vai ser a tua descendência. Irmãos, Deus precisa repetir. Quem aqui tem filhos, sabe que para educar uma criança, tem que repetir muitas vezes a mesma coisa. E depois que tu cansou de repetir, tu precisa repetir de novo. Minha filha tem 1 ano e meio, e ela não pega o meu óculos. Eu nunca deixei ela pegar. E aí fica tempo que ela não tenta. Tempo. Ela esquece do óculos, eu brinco, pego e ela não tenta. De repente, um dia do nada, ela vem com a mão e pá, no meu óculos. E aí eu pego ela com carinho. Isabela, não. Eu não posso falar o que eu faço, senão eu posso ser processado, porque estão filmando. Ah, mas a Bíblia ensina, irmãos. Biblicamente eu tenho uma atitude bíblica com ela. E aí ela passa tempo sem tentar de novo. E aí eu preciso de novo dizer para ela a mesma coisa. Parece, igreja, que as coisas espirituais são semelhantes. Deus disse para Abraão que Abraão ia ter, que a partir dele sairia uma grande nação. O tempo está passando, o Abraão está vivendo, as coisas estão acontecendo. Deus precisa voltar e dizer a mesma coisa. E agora no verso 6 do capítulo 15, diz que Abraão creu. Irmãos, ele acreditou contra as circunstâncias. Abraão, tu vai ser pai de uma grande nação, a tua descendência vai ser mais numerosa que as estrelas. Tá bom, Senhor, eu acredito nisso. E o tempo continua passando. Aí, irmãos, vocês já ouviram falar do jeitinho brasileiro? O jeitinho brasileiro não é brasileiro. O jeitinho brasileiro, ele é abraâmico. O Abraão, ali passando, vendo o tempo passar e a promessa não se cumprir, vendo os dias passarem e nada, e nada, e nada, e nada. Irmãos, quem aqui já tentou engravidar, sabe como é cada mês que a mulher entra no ciclo natural e aí acontece aquela situação entre o casal, sabe como é? E aí então vem o filho e faz o exame e não deu. A Sara não podia fazer exame, não tinha isso. Mas ela via o corpo dela envelhecer e o filho não vir. E o corpo envelhecendo e o filho não vindo. Aí então Abraão e Sara, a Sara tem uma ideia, no capítulo 16 fala isso. Abraão, já, capítulo 16, versículo 1 e 2 ali em diante. Abraão, já que a promessa de Deus não se cumpre de um jeito, vamos tentar de outro. Já que eu não consigo engravidar mesmo, vamos fazer assim. Eu te dou uma das minhas servas, tu tem relação com ela, daí ela engravida. Aí tu tem o herdeiro, aí tu tem o filho da promessa. E aí a partir desse filho vai vir uma grande nação. Parece uma ideia genial. Parece a solução para o problema. Irmãos, cuidado. Cuidado. Quando nós temos ideias geniais, elas podem não ser geniais. Sabe quando tu parece que aquilo vem no teu coração e tu diz, é isso. Cuidado. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Eu não posso confiar num sentimento. Eu vou precisar ter muito cuidado para não errar com Deus. Aí então Abraão vai, tem relação com Agar e nasce Ismael. O filho que não é o filho da promessa. Quando Abraão tem esse filho, irmãos, ele já está com 86 anos. De 75 anos, que foi quando Deus falou com ele a primeira vez, ele está com 86 agora. Se passaram 11 anos de que ele recebeu a primeira palavra de Deus. Eu não posso, igreja, condenar o Abraão por estar tentando cumprir a promessa de Deus do jeito humano. Porque às vezes nós oramos um mês por algo e Deus não responde e a gente já começa a tentar do nosso jeito. O Abraão está há 11 anos esperando pela promessa. O Abraão já está com 86 anos. E o milagre e o filho não vêm. Aí ele faz isso. Agora, igreja, se tu não lembrar de nada da pregação, lembrar disso que eu vou dizer agora, tá bom. Nunca tente ajudar a Deus. Nunca tente ajudar a vontade de Deus a se cumprir de forma humana. Porque a vontade de Deus, ela não é humana, ela é divina. Quando eu vou cumprir a vontade dele com o meu braço humano, o resultado não vai ser a vontade dele. Eu posso ter resultados bons aos meus olhos e me desviar da vontade dele. O Abraão vai tentar dar um jeitinho. Eu acho que a essa altura, 11 anos depois, Abraão já está pensando, Deus, se eu não fizer alguma coisa para te ajudar, tu não vai conseguir. Não, Deus, fala sério, fazem 11 anos que tu me prometeu e não se cumpre, não se cumpre, não se cumpre. Se eu não fizer alguma coisa, parece que não vai dar certo. Bom, para tu não ficar envergonhado de não cumprir a tua palavra, eu vou te ajudar a cumprir ela. E aí um jeito humano tentando cumprir com o propósito divino do céu. Dá errado, igreja. Se Deus te deu uma palavra, se Deus tem falado algo no teu coração, saiba que Deus não depende de você. Deus não depende do Abraão para cumprir a promessa sobre a vida do Abraão. Deus não dependia dele. Deus é Deus. Aí o texto continua, em Gênesis capítulo 17. Deus vem e reafirma a mesma palavra. Em Gênesis 17, a partir do verso 1. E aqui agora o Abraão já está com 99 anos. E continua esperando o filho da promessa. O Ismael já tem 13 anos. Já fazem 24 anos que Deus falou a primeira vez com Abraão. Irmãos, quem aqui tem 24 anos? Fica de pé. Eu sei que tem alguns. Felipe lá, que canta no louvor. Só tu tem 24, Felipe, ninguém mais, tá? Lá em cima, tem, ninguém tem... Ali... É do tamanho do Felipe o tempo que o Abraão está esperando. E a promessa não vem. E não vem. Irmãos, 24 anos é bastante tempo. Eu estou completando 31 hoje, é quase a minha idade. Agora eu fui generoso comigo, né? Lógico. E a promessa não vem, não vem, não vem. E Deus tem que falar de novo a mesma coisa. O Ismael já tem 13 anos, o Ismael já está na adolescência, correndo na volta do Abraão. E ele olha para o Ismael e sabe que não é o Ismael o filho da promessa. E ele olha para ele, olha para a esposa dele. Diz, tá bom, Deus. Eu já tentei do meu jeito, também não deu. O que, que eu vou fazer agora? E aí, o Abraão está lá, esperando. Igreja, eu tenho descoberto na minha vida que a palavra de Deus não muda. O tempo está passando, mas a palavra, aquela mesma palavra que Deus deu para Abraão há 24 anos atrás, ela não mudou. Ela não foi cancelada, ela não foi revogada por algum motivo. Ela continua como palavra de Deus e ela continua valendo para a vida do Abraão. Eu posso tentar, eu posso fazer o que for, mas a palavra de Deus é a mesma. Às vezes muda de uma situação para outra, muda o contexto, muda as pessoas, mas a palavra de Deus, igreja, não muda. E aí está o Abraão aqui nessa luta dele, já com Ismael com 13 anos, até que enfim, em Gênesis capítulo 21, vamos ler Gênesis 21. Gênesis capítulo 21, verso 1. Irmãos, vale a pena em casa ler novamente. Mas não seja duro com Abraão. Leia se colocando no lugar dele. Gênesis capítulo 21, verso 1, diz assim. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera. E o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho, a Abraão, na sua velhice. No tempo determinado de que Deus lhe falara, ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera luz, pôs Abraão o nome de Isaac. Abraão circuncidou seu filho Isaac, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaac, seu filho. E disse Sara, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe deu um filho. Irmãos, o tempo, ele pode passar. O tempo vai passar. E eu não vou impedir isso. Eu não vou parar o tempo. Porém, a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Irmãos, Abraão com 100 anos tem um filho. Isso é completamente contra a lógica humana, isso é completamente contra a natureza humana, isso é completamente contra qualquer situação real, humanamente falando. Mas sabe por que que Abraão tem um filho? Porque a palavra que havia sido liberada sobre ele não era humana, era de Deus. Irmãos, às vezes nós temos crises na nossa fé, porque as coisas não acontecem. Porque palavras que nós recebemos na nossa história não se cumpriram ainda. Pode acontecer duas coisas. Pode a palavra que você recebeu não ser palavra de Deus. Ser até uma palavra de alguém que te ama muito. Ser uma palavra de alguém que queria muito o teu bem. Mas não ser a palavra de Deus para a tua vida. Isso pode acontecer. Eu recebi uma profecia uma vez que eu ia casar com uma moça. E não é a Juliana. E eu louvo a Deus que isso não aconteceu. Quando me entregaram essa profecia, irmãos, eu cheguei a me entristecer. Se Jesus, vou casar com ela. Mas que droga. Não era bem isso que eu orava. E eu vim orando, orando, e de repente uma irmã profetizou que eu iria casar com a fulana. Uma pessoa que podia até querer o meu bem. Uma pessoa até temente a Deus. Mas o coração do homem é enganoso. Eu não tenho um pingo de dúvida de que a Juliana é a esposa que Deus preparou para mim. Nem um pingo. Bem pelo contrário, eu tenho convicção, certeza total disso. Acho que outra não ia me aguentar que nem ela me aguenta. Mas, irmãos, tem palavras que nós recebemos que não vão se cumprir porque não são de Deus. Porque são até bem intencionadas, mas não são de Deus. E quando a palavra que nós recebemos é de Deus, ela vai se cumprir. Ela não depende do meu esforço humano. Ela depende da minha obediência. É diferente. O Abraão, ele precisou obedecer a Deus. Abraão, tu vai ser pai de muitos filhos. Abraão precisou constantemente manter relações sexuais com Sara. Tive coragem de dizer essa palavra difícil para dizer no altar. Faz tua parte, filho. E a parte que cabia a Abraão para a promessa de Deus se cumprir, não era nada muito espiritual. Não era anjos e coisas. Não, era bem natural. De ti eu vou fazer uma grande nação, Abraão. A única coisa que tu tem que fazer é continuar a tua vida comigo em obediência. Tu não precisa inventar roda, tu não precisa inventar moda nenhuma, tu não precisa inventar evangelho. Se a palavra que foi dada a nós é de Deus, ela se cumpre. Irmãos, em 1998, eu recebi uma palavra que eu ia ser pastor. A maioria das pessoas para quem eu contei, riu na minha cara. Impossível ser pastor. Tu? Impossível. Posso confessar para vocês, irmãos? Eu também ri de mim. Eu disse, não pode ser. Não. Alguma coisa está errada. Mas se a palavra de Deus em 2008, pela graça de Deus, a igreja do Mover me contratou para ser pastor. Glória a Deus pela vida dos irmãos. 10 anos depois, igreja, a palavra de Deus se cumpriu. Eu trabalhava numa editora, e eu sentava atrás do computador e eu chorava. Deus, tu não me chamou para ser vendedor. E as minhas vendas eram melhores do que todos os outros. Eu dizia, eu não quero ficar aqui, Deus, eu não quero. O meu chamado não é esse. O Senhor, eu quero ser pastor. Tu vai ser pastor. Mas o tempo para ti agora é ficar sentadinho atrás dessa mesa. Eu pedi a conta 3 vezes nessa empresa. E as 3 vezes a minha coordenadora disse, eu não vou te demitir. Ela era crente, vai para casa, ora. Se tu voltar aqui querendo a conta, eu te dou. Mas eu sei que se tu for orar, tu não vai pedir mais a conta. E eu voltava, ficava quietinho e continuava trabalhando. Irmãos, aquilo que é palavra de Deus, pode o tempo passar, mas vai se cumprir. Pode as circunstâncias provarem o contrário. E para Abraão provava. O contrário mesmo. Quando eu pedi a conta para sair do meu emprego, uma pessoa que eu gostava demais me disse, tu é um sonhador, tu é um irresponsável, saindo do teu emprego para estudar. Eu ajudava a minha família, tem pessoas que precisam de ti e tu está sendo um irresponsável. E eu dizia, Deus, eu tenho uma palavra tua, que eu sei que é tua, porque biblicamente eu consigo sustentar ela. Sabe quando tu começa a ir em lugares, irmãos, e pessoas diferentes começam a te entregar a mesma palavra? Vou te esclarecer isso nessa noite. 2 coisas podem estar acontecendo. Ou o diabo está te enganando e usando um monte de gente para isso. Ou Deus está tentando falar contigo. Pessoas diferentes vão orar contigo e dizem a mesma coisa. Que passa pelo critério bíblico. Profecia, palavra dada em nome de Deus, que não é de Deus. Não pode se cumprir, não vai se cumprir. E pode ainda destruir os filhos de Deus. Pessoas que correm atrás de profecias. O Abraão arrumou um baita problema para ele. Porque tentou correr atrás daquilo. Bom, Deus, tu me disse, eu vou te ajudar a fazer. Dá errado. Bom, Deus me deu uma profecia que eu preciso fazer isso. Eu vou fazer de qualquer... Não. Tudo tem tempo determinado. O texto que o pastor Marcel abriu o culto. Aquele que começou a boa obra em minha vida. Ele é fiel, ele vai continuar, ele vai completar, ele vai fazer, porque ele é Deus. Há poucos dias atrás eu preguei aqui num culto jovem, E culto jovem, eu gosto de pregar em culto jovem. Eu não sei se os jovens gostam que eu pregue, mas eu gosto de pregar em culto jovem. E eu sou feliz pregando em culto jovem. Comecei a buscar a direção de Deus, buscar Deus, me dá uma palavra para esse culto, me dá uma palavra. Eu quero poder abençoar os jovens com a tua palavra. E o Espírito Santo, igreja, falou nítido no meu coração: fala menos. Eu disse, toma na cabeça. Se Jesus, eu queria uma palavra para... Fala menos. Essa foi a palavra que Deus me deu para pregar no culto jovem. Só não me atrapalha, filho. A única coisa que Abraão poderia fazer para que a promessa não se cumprisse era atrapalhar. Quer dizer, ao contrário. A única coisa que ele não poderia fazer era atrapalhar. Irmãos, no reino de Deus, eu e você precisamos entender que se nós não atrapalharmos a vontade de Deus, nós vamos ser tremendamente abençoados. O como que eu posso atrapalhar o plano de Deus? Andando em desobediência, fazendo coisas que eu sei que são contra a palavra, deixando o medo me dominar e não fazendo aquilo que eu sei que era para fazer. Deus te mostrou algo e tu fica, não, eu tenho medo e não vou. Você está atrapalhando a vontade de Deus para a sua vida. Deus te deu algo no teu coração e tu sabe que é vontade de Deus para a tua vida. E tu fica acomodado, não, isso não é para mim. Quando Deus me chamou para o ministério, igreja, eu dei até o nome de outro jovem. Eu disse, não, Deus, eu não, levo o fulano. Não, o fulano é melhor, ele está mais bem preparado. Mas a vontade de Deus para a minha vida, ela depende da minha obediência. Ela não depende de mim, porque Deus é maior. O Senhor não precisa de nós, igreja. Mas Ele conta conosco. O Senhor não está preso a nós. Mas Ele espera para usar as nossas vidas. Existem palavras nas nossas vidas que não se cumpriram ainda. Eu quero te perguntar se já fazem mais de 25 anos. Já, Vini. Então vamos procurar um outro homem da Bíblia que esperou mais. A palavra de Deus, se eu não atrapalhar, ela vai se cumprir. Se eu fizer o básico, se eu for um crente normal, se eu tiver uma vida normal no Senhor, ela vai se cumprir. Às vezes eu escutava testemunhos, irmãos. Tu já escutou testemunho que te deu raiva? O irmão viu o anjo pegou ele no colo, jogou ele para cima. O anjo botou ele para dormir, fez carinho nele, o anjo. E aí tu fica olhando, meu Deus, eu nunca vou conseguir ser crente desse jeito, cara. O irmão é quase o filho do anjo. E tu fica ali, eu sou tão carnal, eu sou tão limitado, Jesus, me ajuda. Eu não preciso inventar o evangelho, igreja, para que a vontade de Deus se cumpra em nós. Eu só preciso obedecer princípios da palavra. Entender o tempo de Deus, que é diferente do meu. Entender que a vontade de Deus, às vezes, é diferente da minha. Me sujeitar a ela. E o Senhor vai ser glorificado. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé. Existem palavras, irmãos, que Deus nos dá, que nos trazem consolo, conforto. De ti farei uma grande nação, Abraão. Deus, era tudo o que eu queria, ter filhos. Muito obrigado por essa palavra. E existem palavras que nos trazem desafios, que são palavras de orientação específica. Quando Deus disse para o Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, ele precisava sair, ele precisava tomar uma atitude em cima disso. Nós precisamos pedir graça para Deus, igreja, para nós entendermos qual é a palavra de Deus para nós. Para nós entendermos qual é a vontade de Deus para nós. Qual é o tempo de Deus para nós. O que o Senhor espera de nós. Nós vamos ter a ceia, mas antes da ceia, eu gostaria que você fechasse seus olhos, baixasse sua cabeça. Talvez tu tenha promessas na tua vida que não se cumpriram. E isso está trazendo dor no teu coração, está trazendo peso. Eu queria te dizer nessa noite que a promessa na vida do Abraão demorou 25 anos para se cumprir. E nem por isso o Abraão abandonou o Senhor. E nem por isso o Abraão negou a Deus. Ele se enrolou um pouquinho, mas ele continuou esperando a promessa. Até que o filho da promessa veio. Talvez tu tenha coisas que tu já sabe, que são direção de Deus para ti. São promessa de Deus para ti. Então tu precisa andar em obediência. Até que a promessa se cumpra. Tu não precisa cumprir a promessa. Ela vai se cumprir.